alegria geral. Moleque no site na área, se derrubar é pênalti. É nessa viagem que eu fico à vontade, com a minha bagagem eu vou. Tô junto com o tempo, eu sou positivo, não vai ter perigo, eu vou. Na minha nadinha, tirando uma onda, sabendo chegar. Eu vou que vou, eu vou, eu vou, eu. Quer saber onde só vai se for? Esse moleque tá solteiro, hein? Quer saber onde mora o amor? Tô nada. Deixa comigo, me faz o favor. Sente energia do nosso calor. Sabe que a gente se quadra e a nossa nação. Eu sou do tambor. Deixa comigo, me faz um favor. Sente energia do nosso calor. Sabe que a gente se quadra e a nossa coração. Eu sou do tambor. Brincadeirinha, né? Brincadeira. Vai, vai, vai. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Saí pra curtir o som. Quem gostou, bate na palma da mão e dá um grito aí! Alô, Cacá, tamo na área! Alô, os caras doidos, tamo na área! Não me diz, não me diz. Forte abraço, moleque dos caras doidos aí. Alô, Rigó, meu parceiro Bruno. O amor faz a gente sorrir e chorar. Às vezes é o melhor remédio pra dor. Quem não se segura cai da carona do amor. Do amor, o amor faz a gente sorrir e chorar. Às vezes é o melhor remédio pra dor. Eu ainda te amo, e pena que acabou. E pena que acabou. Era só você falar e o encanto acabou. Quanto tempo vai durar nosso sofrimento, amor? Se a cabeça não pensar, quem padece é o coração. Acho bem melhor parar, dar um fim nessa paixão. Nunca mais vou esquecer dos momentos de prazer. Nos amamos tanto, e pena que acabou. Olhe dentro de você, se ainda existe amor. Eu ainda te amo, e pena que acabou. E pena que acabou. Só quem tá solteiro canta aí. Ou faz a gente sorrir e chorar. Só quem tá solteiro. Esse é o melhor, você que tá solteiro. Eu, hein? Ai, da carona do amor. Só quero ouvir a voz de quem tá solteiro. O amor faz a gente sorrir. Às vezes é o melhor. Eu ainda. Que pena. Só quem tá pensando em alguém vai cantar agora. Só quem tá pensando em alguém. O amor faz a gente sorrir e chorar. Às vezes é o melhor remédio pra dor. Do amor, do amor. O amor faz a gente sorrir e chorar. Às vezes é o melhor remédio pra dor. Eu ainda te amo. Que pena que acabou. Que pena que acabou. Seu coração quer teu carinho, quer sua paixão. Ela me veio fazer as pazes com a irmã. Ela coloca um shortinho tipo Saint-Tropez, uma blusinha de tricô e faz enlouquecer. Ela perdeu o mau costume de me dar tesão. Agora peço pra voltar e ela diz que não. Ainda ri do meu ciúme, diz que é armação. E me dá tempo pra falar da minha solidão. Oh, oh, oh, oh. Quando ela passa por aí, fico pensando em dizer o que fiz pra perder o teu amor. Ela me faz enlouquecer, pensei de tudo pra entender. Não consigo evitar o meu irmão. Diz aí, diz aí! Eu quis só prazer, ela quis amor. Eu quis só fazer, ela quis amor. Eu quis só prazer, ela quis amor. Eu quis só fazer, meu coração quer seu carinho, quer sua atenção. Ela me fez sozinha nas mãos com a emoção. Ela coloca um shortinho tipo seu tropeiro. Uma brusinha de tricô me faz enlouquecer. Não perdeu o mau costume de me dar atenção. Agora peço pra voltar e ela diz de mão. Ainda diz que o meu ciúme me quer amação. Nem me dá tempo pra falar da minha solidão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Um abraço aqui, rapaziada, dos caras doidos. Obrigado pela presença, alô, meu parceiro Tigrão. Satisfação imensa estar aqui no Fuzico do Forró mais uma vez. Moleque Society está se recompondo na manhã, Léo Premier. Obrigado, Lino Senna. Daqui a pouquinho tem o Maestro Davidson. Já está na área, muito obrigado pela presença. Júnior Monteiro, nosso showman. Gabriel Saldi, o cara que arrepia aí. Semana que vem o Quarteto Fantástico de volta aqui. Eles não tocaram hoje aqui, porque teve uma agenda muito complicada hoje, não é isso, Léo Premier? Foram 3 eventos hoje e o Quarteto Fantástico, só o Léo Premier que chegou para fazer o nosso som aqui. Mas muito obrigado, Léo, pelo convite. Vamos de samba, a noite está só começando, a gente vai até 5 horas sempre, da manhã. Né? Vamos embora. Como sempre, o som do Léo da melhor qualidade. Valeu, Léo. Te amo. Ih, rapaz. Vamos cantar, falar de amor? Vamos falar de amor, que é o que importa. Eu, hein? Hoje eu vim pra falar de amor. Amor? Tem alguém apaixonado aí? Essa não, cavalo. Amor? Tem muito, né? Olha só. Tô fazendo amor com outra pessoa. Eu, hein? Mas meu coração vai ser pra sempre teu. Me diz. O que o corpo faz, a alma perdoa. Tanta solidão quase me enlouqueceu. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão, e dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que foi com toda emoção. A verdade que eu vivo sozinho e não sei te esquecer. E depois acabou a ilusão que eu criei. Emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr. Já não sei quem me amou, o que será que eu falei? Dá pra ver só a galera, só a galera, só a galera. E daí? Fica. A gente tá só acima do peso, mas a gente ama do mesmo jeito. Ei, caralho. Só pensando no desenho. Eu tô na época do bate-staca. Cadê a nevada? Cadê a nevada? E quando o desejo vem, eu tô no mesmo amor, a gente só tá gordo, pô. Só isso. Eu tô na época do bate-staca. Mas é você que eu amo. Você que eu amo. Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade. Só pensando no meu jeito, eu amo de verdade. E quando o desejo vem, meu nome que eu chamo. Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Você que eu amo. Lá, lá, iá, lá, lá, iá. Churururururu. Lá, lá, iá, lá, lá, iá. Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Jamais confunda amor com se acostumar. Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo, pra que o nosso sentimento possa renovar. E por assim é vida na emoção de façanha. quando chega em casa, cada um vai pro seu lado. Não tem cena, nem abraço, nem carinho. Com um monte de beijinho, dorme junto, separado. Tem casal que se junta, não toca, entra, não tem liberdade. Casal que se ama demais, preserva sua intimidade. Eu ainda acredito na bola de prata, na bola de ouro. E amor pirata, e a boca de soro. Quando a gente se ilude, a cabeça pira. Mentira, é mentira. E quando a gente se completa, é só felicidade. É verdade, é verdade. Quando a maré não dá pra beijo, o barco pira. Mentira, é mentira. Quando eu vivo no ciúme, é na diversidade. É verdade. Como na palma da mão, fiquei nervoso. Alaiá, alaiá. Fala aí, Dimas, fala aí, Dimas. Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Jamais confunda amor com se acostumar. Tem que buscar a todo tempo, pra que o nosso sentimento possa renovar. Hipocrisia é pintar amor. Já já tem o maestro Davidson. Quando a gente se encontra, cada um vai pro seu lado. Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho. Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado. Liga salve, se esconde no copo, na rede não é de verdade. Liga salve, se ama demais e preserva sua intimidade. Eu ainda acredito na bola de prata, na bola de ouro. Liga a boca é pirata, e a boca é tesouro. Quando a gente se ilude, a cabeça pira. Mentira, é mentira. E quando a gente se completa, essa felicidade. É verdade, é verdade. Quando a maré não dá pra beijo, o barco pira. É mentira, é mentira. Quando está junto na alegria ou na diversidade. É verdade, olha que eu é me apaixono verdade. De novo. Quando a gente se ilude, a cabeça pira. É mentira, é mentira. Quando a gente se completa, é só felicidade. É verdade, é verdade. Quando a maré não dá pra peixe, o barco vira. É mentira, é mentira. Quando está junto na alegria ou na diversidade. É verdade. Vamos na palma da mão. Laraiá, laraiá. Laraiá, laraiá. Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Eu tava com saudade do violão do Renan. Amor. Amor? É. Cadê a nevada? Tem nevada aí. Amor, é. Aproveitar que a cerveja não é real até meia-noite, né? Só avisando a rapaziada aqui. Próxima promoção que eu vi aqui no Fugico do Farol. A cerveja é um real até a meia-noite, mulher não paga até as 11 horas, é isso, Léo Primeiro. Até a meia-noite. A noite toda a mulher não paga, é isso. Vamos aproveitar a cerveja de um real até a meia-noite. Eu adoro cerveja de um real, pô. Não acredito que você não gosta de cerveja de um real. Qualquer uma, qualquer uma. É boa. Um real, pô. Mas a vida te dê alguém melhor que eu. Se o amor vencer, já tem o maestro dos preconceitos, e você seja feliz, feliz, seja feliz, eterna. Mais uma vez, mas se a vida te der, se o amor vencer. Que ela seja feliz de mais lobby. De mais lobby? Seja feliz. Bandelas. Eternamente. Quando você passa, eu só vejo você. A lua brilha, em teu rosto sou eu. Seu pretendente. Se a subida não te cansa, eu. Nem te carrega, sem você perceber. Constantemente. Eu te mostro a verdade do mundo. mas você não é capaz de aceitar a felicidade. Eu sei, alô, Tigrão, vai te tocar a luz do amor. Mas a vida te deu alguém melhor que eu, e se o amor vencer todos os preconceitos, você seja feliz, feliz, seja feliz eternamente. Mas a vida se der, moleque, só sai alguém melhor que eu, e se o amor vencer todos os preconceitos, e você seja feliz, feliz, seja feliz. Meu coração ficou do azul do mar, se eu penso em te beijar, se eu penso em te abraçar, te amo. Corre, vem dizer, o amor não se acabou, e o sonho não passou, vem começar de novo. Vai! O meu coração ficou do azul do mar, se eu penso em te beijar, se eu penso em te abraçar, te amo. Corre, vem dizer, que o amor não se acabou, que o sonho não passou, vem começar de novo. Só percussão, só percussão, só percussão. Ser minha namorada, dividir um sonho novo, de aliança e de mãos dadas, vou te perguntar de novo. Quer ser minha namorada, de rolé pela cidade, ou num beijo de pipoca, vendo até a sessão da tarde. Tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu. Algo mudou em mim, em todos os meus planos tem você. Me sinto adolescente quando você chega mais perto de mim. Nunca me senti assim, e vou até, quem sabe canta comigo, vai. Põe tua mão na minha. Já pensou no dia de chuvona? Nos sonhos dormindo te conchona. Na volta você me responder. Põe a sua mão na minha. Gostou, né? Acho que essa vez é pra valer. Pensou no dia de chuvinha? Nos sonhos dormindo te conchona. Só volta você me responder. Quer ser minha namorada? Dividir o sonho novo. Já aliança de manjadas. Vou te perguntar de não novo. Não viaja, não viaja aí. Quer ser minha namorada? De rolê pela cidade. Nunca! Ou no Alô Safadão. Vendo até a sessão da tarde. Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu. Algo mudou em mim, em todos os meus planos. Me sinto adolescente quando você chega mais perto de mim. Nunca me senti assim, e vou até o fim. Põe a tua mão na minha, acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia de conchona? Nós dois dormindo de conchona. Só não me diz. Põe a tua mão na minha, acho que essa vez é pra valer. Nós dormindo de conchinha, só volta você me responder. Ei, Ivan, ei, Ivan, fala aí, você. O nosso projeto tá no rumo. Vou dar só o Renan aumentar um pouquinho. Tá não, todo mundo no mesmo rumo. Quer ser minha, quer ser minha, quer ser minha namorada. Nosso projeto é os cinco porquinhos. Não, projeto do Renan. Nevada, Nevada, Nevada. 2025. Cadê Nevada? Cadê? Eu queria convidar duas meninas para dançar aqui no palco comigo. O que é que duas elas vão... meninas. O que é que elas vão ganhar? Nevada. Nevada. Tem até demais, hoje tem até demais. Olha como Deus é bom. Agradecer mais uma vez nosso parceiro, eu não sei se está presente hoje aqui, nosso parceiro Fabote, do açougue do Fabote, lá no Maracajá, e comercial Valdinho, que é um dos apoiadores do Moleque Salsate. Moleque Salsate está na área. Nosso vocalista Marco Aurélio foi embora para Portugal e está tocando uma banda extraordinária por lá. A gente está por aqui. Ivan Neves, Pagode 90, muito obrigado pela sua moral, pela apresentação com a gente aqui. Ivan é nosso convidado hoje. Quem está fazendo o vocal sou eu. O Ivan está chegando com a gente para dar uma moral para a gente. Muito obrigado, Ivan. O Ivan tem um projeto aí na área, tem um CD lançado. Ivan Neves, Pagode 90, que está nas rádios rolando aí. Quem não conhece Chocolate, esse aqui é Chocolate, Ivan Neves. Daqui a pouquinho tem mais o Davis, o Super Pop. Já está na área, já apertou o botão play ali. Tá na agulha já, papai. Tá na agulha, já tá cuíra. Como diz a senhora lá do interior, ele já tá cuíra pra tocar. É. Mas não te afoba, que a gente já vai te dar a tua vez. Vamos balançar, vamos balançar. Para pa pa pa, para pa pa pa, para pa pa pa, para pa pa pa, para pa pa pa. Você pintou como um sonho, eu fui atrás contigo. Se isso são coisas do amor, acredito que sou. Vivendo de outro mundo. Não é, não é, não é. Não é mistério da paixão. Verdades ou mentiras. Isso são coisas do amor. Acredito que sou armadilha. Como é que eu posso dizer não? Fugir do paraíso. Isso são coisas do amor. Caça e caçador. Uba! E se um grande prazer rola pelo ar, brilhante como uma estrela, leve ou leve sem pressa de ar. De Marlon! Gente nem pensa na hora. Passa dia e noite assim. O amor não tem que ser uma história com princípio e fim. Parará, parará, mano! Pá, para pá, pá, pá. Para pá, pá, pá. Para pá, pá, pá. Papá, Ivan, não sei por que você se foi. Quanta saudade eu senti, e de tristeza vou viver. Aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu não eu na minha história. Chegando em medo do futuro, a solidão em minha porta bate. Gostava tanto de você, agora não gosto mais. Gostava tanto de você. Eu corro e fujo dessa sombra. E sonho desse passado. E na parede do meu quarto ainda tem uma 3x4. Eu quero ouvir pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Nunca qualquer que não existe o pensamento em você. Gostava tanto de você. Agora eu não gosto mais. Gostava tanto de você. Agora eu não gosto mais. Gostava tanto. Vamos, amor, vamos fugir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu, agora eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente juntos, junto a cantar e a moral. Mil ideias, histórias de amor e um assunto. Dois amantes namorando na beira da praia. Nada pode ser melhor pra gente se amar. Penaré, Penaré, caipirinha, água de coco, a cervejinha. Penaré, água de coco, beira do mar. Penaré, Júnior Monteiro, mais eu tenho. Caipirinha, Penaré, água de coco, beira do mar. Água de coco, a cervejinha, pé na areia, onde o Monteiro, beira do mar. Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar. Vamos, amor, vamos fugir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde tá fazendo mais calor, ninguém pode nos achar. Bora viver. Você e eu, agora e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente junto. Olha que beijo gostoso, cara. Como eu queria estar assim agora. Meus amantes namoram, amor. Olha aí, pô. Nada pode ser melhor do que a gente se amar. A cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar. Vamos embora! Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar. Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar. O pé na areia, a caipirinha. A cervejinha, vida, menor, vida, pão de coco, beira do mar. Segura o swing. Pipolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Na dança ele já pede pra baixar. Ela quer parar, ele não quer. Ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Dando com a cabeça do pipolho. Ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Essa menina tem piolho. Ela tá dançando e o Léo está de olho. Cuida desse garoto, tem piolho. Eu sou o rei da mulherada, beijo todo. Vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando. Vai baixando. Vai baixando, vai baixando, vai. Olha a explosão. Quando ela desce com a bunda no chão. Quando ela desce com a bunda no chão. Quando ela saca a bunda no chão. Quando ela desce com a bunda no chão. Quando ela desce com a bunda no chão. Quando ela saca a bunda no chão. Quando ela desce com a bunda no chão. Agora pode levantar. Pipolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. A dança ele já pede pra baixar. Pra baixar. Ela quer parar, ele não quer. Ela tá dançando, dançando. O olho tá de olho. Ela tá dançando e o cacá está de olho. Cuidado com a cabeça do pipoio. Ela tá dançando, dançando e o pipoio tá de mal. Cuidado com a cabeça do meu. Cuidado! Piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri Gera vida fogo, gera mais amizade. Todo mundo na viagem, no trenzinho da sacanagem. Todo mundo na viagem, no trenzinho da sacanagem. Olha só como subia, no trenzinho da putaria. Olha só como subia, no trenzinho da putaria. Pedi pra parar, parou. Pedi pra parar, parou. Pedi pra parar, parou. Quem gostou, bate na palma da mão aí. É isso aí. Nevada, vamos embora. Maestro Davidson, Tacuíra, Tacuíra. Não era amor. Não era? Não era amor. Era cilada. Não era amor. Não era? Não era amor. Cilada, cilada, cilada, cilada. Quase morri do coração quando ela me convidou pra conhecer o seu apê. Me amarrei, demorou. Ela me usou o tempo inteiro com seu jeitinho sedutor. Eu fiz serviço de pedreiro e bombeiro encanador. Inocente, apaixonado, eu estava crente que ia viver uma história de amor. Que cilada, que desilusão, ela me machucou, ela usou meu coração. Não era amor, não era, não era amor. Cilada, não era amor. Cilada, cilada, cilada, cilada. Cilada, cilada, cilada, cilada. Cilada, cilada, cilada, cilada. Cilada. Explode coração na maior felicidade. É lindo, contagiando, sacudindo essa. Oh, explode, explode coração na maior felicidade. É lindo, contagiando, sacudindo essa. Oh, lá vou eu, lá vou eu. Leva pelo mar da sedução. Sou mais um aventureiro, vou morrer de janeiro. Adeus, adeus Belém do Pará. Eu choro pelo meu pai, eu choro e depois vou sorrir. Felicidade, o velho Ita vai partir. Ou no balanço das ondas eu vou, marechal da saudade. Amor, vou buscar de esperança. Vou navegando em busca da felicidade das ondas. Eu vou, marechal da saudade. Amor, o tempo traz esperança. Vou navegando em busca da felicidade. Em cada canto que tem, em cada canto que passa, um beijo, um abraço. Cultura, folclores e hábitos educados, minha alegria. Chego à ilha de Mosqueiro, terra do samba, na bola de futebol. Vou vivendo dia a dia, embalado na magia do meu carnaval. Explode, explode, explode coração. O que é que tem? girando, sacudindo essa. Vai, explode, explode, coração. Felicidade. Contagiando, sacudindo, mi menor, mi menor. Eu tenho que cantar o samba da minha escola. Eu, como cantor oficial do Pirata da Ilha, daqui da Ilha de Mosqueiro, eu tenho que cantar o samba da minha escola, que foi campeão esse ano. Com respeito a todas as escolas de samba que existem, Mosqueiro, Nissan, as outras escolas que existem. Vai falando o resto das escolas aí, meu patrão. Dimas, o resto das escolas de Mosqueiro. As Peles Vermelhas, que é a antiga, mas a escola mais antiga de Mosqueiro. Tem também a Estação Primeira de Maracajá. Unidos do Aeroporto é a mais nova escola. Mas a campeã de 2019 é Piratas da Ilha. A gente tem o samba dela aqui. Bora tocar. Daqui a pouquinho tem Maestro Davis, já tá na área. Mosqueiro balançou, balançou, balançou. A tsunami chegou, piratas da ilha. Vai navegar, o mistério da fábrica habitar. Mosqueiro balançou, balançou, balançou. A tsunami chegou, piratas da ilha. Vai navegar, o mistério da fábrica. A Amazônia, a Amazônia. Fascinante, onde a mãe seringueira descobriu terra de beleza deslumbrante, capital da borracha do Brasil. A selva que o Pará consagrou, sai, Divas. E o mundo conquistou. O bravo nativo seringueiro fez o latex, o apogeu. E a pirataria do estrangeiro, vamos embora. Levou nossa semente ao europeu. Arquitetura em aquarela, a Belle Époque, a Anopô, Paris, América, tão bela, herança que não se apagou. Arquitetura em aquarela, a Belle Époque, a Anopô, Paris, América, tão bela, herança que não se apagou. Usina, usina Santo Antônio da Pedreira. Lendário monumento à beira-mar, cuidado! Cuidado, ela não é de brincadeira. Olha só! Não deixa a cobra grande despertar. No reino encantado, Iatã pisou. Silêncio, rei Sarão ordenou. Pirata, meu pavilhão branco e vermelho. Será sempre o primeiro na ilha, o amor verdadeiro. Meu pavilhão branco e vermelho será sempre o primeiro da ilha, a mãe verdadeiro. Mosqueiro balançou, balançou, balançou. Tsunami chegou a navegar da fábrica habitar. Mosqueiro balançou, balançou, balançou. A tsunami chegou, pirata da ilha. Vai navegar, o mistério da fábrica habitar. Nevada, porra. Como é que uma coisa assim machuca tanto? Toma conta de todo o meu ser. É a dor mais funda que a pessoa pode ter. É o vírus que se pega com mil fantasias. Estou aqui de olhar, sinto tumor. Sacanagem. Aí eu me afogo num copo de cerveja. Então eu chego em casa todo dia embriagado. Meu Deus, não. O que se chama amor? Dia a dia, pouco a pouco, só por causa. Essa voz tá de quem tá ficando louca mesmo, né? Que se chama amor. Alto lá. Obrigado, danado. Toma conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco. Só por causa de você. Como é que uma coisa assim machuca tanto? A conta de todo você. É uma. É a dor mais funda de ter. É o vírus que se pega. Um simples toque de olhar. Isso aí. Não tem dia nem tem hora pra acabar. E aí? Todo dia embriagado. Vou enfeitar o papo e dormir com a solidão. Meu Deus, não. Que se chama. Tomo conta. Dia a dia, dia a dia. Já estou ficando louco de você. Que se chama. Tomou conta. Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco só por causa de você. Só por causa de você. Vai e cai aí. Só por causa. Faz um dó. Dó mais. Dó mais. Dó mais. Dó mais. Tu te liga. Te liga, caralho. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso dos teus beijos. Eu te quero em minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. De negar, eu te quero. Eu preciso, pra você fazer o que. Alô, Tigrão. Só quero ouvir você dizer. Diz o quê? Diz que tem saudade. Que ainda? Diz que é verdade. Diz que é verdade. Que tem saudade. Ainda? Bora da cabeça, bora. Eu gosto de cantar pra machucar o coração. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque te... Olha, tá vendo? Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Mas eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me apago e me defendo de você, mas depois me entrego. Falo tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. Quem tá solteiro, canta aí! Eu me dizer. Negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que olha, eu ter fingido? Olha, Cacau, sem sofrimento, sem sofrimento. Eu vou. Não mexe com a bola. Mentira, essa não, covarde. Mentira, perigo. Te negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Desgraçada. Eu preciso do teu beijo. Eu te quero a vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz o quê? Diz que é verdade, que tem saudade. Vai atender meu pedido. Diz que é verdade. Olha só, não sei o que é que falta pra esse amor dar certo. Será que eu errei te agradar demais? Eu acho que você não gosta muito disso. Alguém que só te ama não te satisfaz. Amar como eu te amo até que eu não queria. Mas o que vou fazer? Ah, se não tem solução, brinca com quem te gosta assim é covardia. Faz bem só pro seu aí, novo cora. Vai, vai, vai. E às vezes vivo de mentiras, atrás de ilusões que não tem nada a ver. Pois sei que seu teu chão, teu porto seguro. Eu vejo tudo isso que você não vê. Você não vê. Eu não digo porque os outros falam. Me arrependo só do que não fiz. Esse caso de amor no coração é quente. Eu aceito todas as suas crises e finge que acredito no que você me diz. Pois quando a gente ama, eu sou feliz, feliz. Quando a gente ama, eu sou feliz, feliz. Laia, laia, laia, laia, laia, laia. Eu sou o preto mais feliz. Laia, laia, laia, laia, laia, laia. Eu sou o gordo mais feliz. Gabriel Saúde, Lucas Pressa. Ah. Eu estou apaixonado. Deixa eu ser seu namorado. Não vai morrer, hein? Quero ficar do teu lado. Pra ver. Eu fui buscar lá no fundo, não foi? Um abraço, teu beijo. Pra mim, teu olhar não me engana. Sei que você me ama. Meu coração diz que você me quer. Você se entregar. Meu amor, isso aí. Não faz assim. Dê logo um fim nessa tortura. Tigrão. Eu quero é paz. Ah, seu Léo Premier, me dá uma moral. Dê uma chance. Não puxa nada de moleque sozai. Eu me querer. Preciso te amar. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Me faz sonhar. Oi, Ivan. Alô, galera do TT, meu irmão. É muita onda, né? É muita levar. Alô, Karina. A Jane. Alô, Pachuca. Eu bem querer. Só o violão do meu maestro. Há muitos pedidos de sorriso maroto. É pra viver um grande amor. Ele e você, o que mudou? Foi desatento, meu amor. Gosta, né? Ele e você, o que mudou? Ouvi seu silêncio de mulher, pelos sinais que você dá. Discretamente bate pé, mexe o cabelo sem parar, pintou as unhas de café. Perdoa, amor, se é bendito demais. Cheio uma porção de colo no androide. Ei, te vi assim, e só de amor se vive uma relação. Cada detalhe que pedi foi um grão. E quantos grãos deixei cair? Será que já chegou ao fim? E ó de tudo é perceber que você vinha dando sinais que eu não vi. Vou me sentindo, meu amor. Tem que reparar em você que mudou. E se é preciso eu mudar? Ouvi seu silêncio de mulher, pelos sinais que você dá. Discretamente bate pé, mexe cabelo sem parar. Alô, Diego! De tudo é perceber. Mexeram comigo agora. Ah, é? Eu sei que deve estar com ele agora. Só de imaginar meu peito chora. Não, onde que ele procurou saber? E que é vontade pra me esquecer. Você confessa, perdi meu chão agora. Difícil acreditar que você foi embora. Eu fui ligando os fatos até perceber. Vou tentar continuar a vida sem você. Eu sei que deve estar com ele agora. Só de imaginar meu peito chora. Eu não vou te ligar e procurar saber. Fique à vontade pra me esquecer. Vou tentar. Difícil acreditar que você foi embora. Eu não liguei os fatos até perceber. Saudade de você, estou a te esperar. A dor ainda está no meu peito. Ah, as ruas de andar, fica a te procurar. A dor ainda está no meu peito. A hora é essa, Cacá. Ah, as marcas de batom no casaco de bison. Aquele beijo imaginário na boca do demais. Ah, os amigos vão jogar. Toca pedido. Depois de papo e começa fora. A vida me segurar. Me liga! Me manda um telegrama. Eu vou até lá. Eu vou até lá. Eu vou até lá. Eu vou até lá. você. Estou a te esperar durante a minha vida. E te procurar a dura estar. Meu peito ah, agora só você. Beijo na boca do Gima. Gima já. Olha, tá vendo? É brincadeira, amor. Tá vendo? Cadê? Cadê? Essa flora. Me liga. Me liga. Um telegrama. Uma carta de amor. Eu vou até lá. Eu vou. Valeu, rapaziada. Moleque Society já está agradecendo a todos. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Alô, Léo Premier. Nosso parceiro, obrigado pela salva de palmas aí, nosso parceiro Tigrão. Alô, Arigó, meu parceiro Arigó, Bruno. Alô, Cacá, super remoçada, rapaziada dos caras doidos aí. Muito obrigado mesmo de montão. Minha esposa tá aqui comigo também, obrigado, bom. Rapaziada, todo mundo que compareceu e veio pra pedir já nosso samba, a gente tá aqui, Moleque Só Sai está vivo, Moleque Só Sai está na área. Obrigado, Diego, rapaziada todinha aí. Depois de Diego na variante, rapaziada, muito obrigado mesmo, de montão. Obrigado, Lino Senna, rapaziada, Fusco do Farol. Valeu mesmo, semana que vem, no segurança sábado, que me barraram, segurança me barraram, na... segurança baile... me barraram, segurança. Baile das novinhas aqui, é isso aí, Léo Premier. Mais uma novinha aqui, no sábado. Sábado que vem tem Moleque Só Site, Vaguinho DB, o Quarteto Fantástico e muito mais pra rapaziada. Tem uma promoção de cerveja também, mais uma vez. No sábado que vem a gente vai esperar todo mundo por aqui. Muito obrigado mesmo de montão, obrigado Ivan. Ivan Neves, pagode 90. Agora faz parte do Moleque Só Site. Muito obrigado, meu irmão. Vamos embora! Bora! Já já tem o maestro Davidson. Eduardo. Eu tô curioso. Tô curioso. A águia tá solta. Eu tô curioso. Tô curioso pra ver se acabou de tocar, olha. Faz o Easy Achar pra mim, o Easy Achar. Tacu, tacu, tacu, tacu, tacu, tacu, tacu, tacu. Diego! Tudo tem um jeito, e se não teve jeito ainda não, chegou ao fim. Não tenha fé na brisa que a ciência não cura. Pode ter na remédio, então é remediadizar. Já é o vencedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. Pra quem Deus prometeu nunca faltou, certa, o bom Deus dará. Vamos embora! Deus é maior, maior é Deus, e quem tá com ele nunca está só. O que seria do mundo sem ele? Deus é maior, eu sempre falo, eu sempre falo. Maior é Deus, e quem tá com ele nunca está só. O que seria do mundo sem ele? Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar, mas o novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, clarear. Clareou, clareou, clareou. que ô. Só o cavaco, só o cavaco, só o cavaco, só o cavaco, só o cavaco. Domingo eu vou pro Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Não quero cadeira na beirada, me sentar aqui em bancada vai sentir mais emoção. Porque meu time joga pra vencer, e o nome deles são vocês que vão dizer. Porque meu time joga pra vencer, e o nome deles são vocês que vão dizer. Oh, oh. Sempre o time que sou fã. Valeu, galera! Vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Não quero carteira numerada, vou subir na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra fuder, e o nome deles são vocês que vão dizer. Bota pra fuder, e o nome deles são vocês que vão dizer. Oh, oh, oh. Segura a batida, segura a batida. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é. E poder me orgulhar e ter a consciência que pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, onde eu nasci, é. E poder me orgulhar e ter a consciência que pobre tem seu lugar. Consciência que o pobre tem seu lugar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar, e ter a consciência. Só a percussão maravilhosa! Valeu, galera! Um beijo no coração de cada um de vocês, até a próxima, se Deus quiser! Moleque só sai, só sai, quem tirando um beijo no coração de vocês! Se derrubar é pênalti, valeu, Lauzão! Já já tem mais o Davidson. Sai com a bala na agulha, caralho! Alô, os caras doidos! Os caras doidos! Pode jogar, mano. Joga pra cá, joga pra cá.